Fazenda Jararaca era meu avô, Marcos Vaz de Merelli, que era o pai da minha mãe. Ali era do meu avô, porque antigamente no Mato Grosso, cada qual não chegava, se arranchava, ali era dele. Então, meu avô era condutor de boi, viajava muito no estradão. Nós vivemos a vida inteira criados junto com a minha avó e junto com a minha mãe e meu pai. A Fazenda Jararaca era uma fazenda sertão ainda, né? Porque quando começou a abrir as estradas a Campo Grande ao Porto 15, a São Paulo, era margem rio, era mataria, era sertão. Só tinha os miolos que tinha as fazendas pelo meio, mas tudo era mato. Olha, eu desde criança, tinha que, como eu falei, meu avô era paraguaio, ele sempre acolhia muitos paraguaios que vinha viajando, parava na casa dele, né? E todo eles era muito tocador. E com isso eu fui também, entrei no meio desses paraguaios, onde entrou meu tio e meu irmão também, onde aprenderam a tocar muito. E eu também entrei no meio dessa paraguaiada e comecei a tocar também. E toquei como nunca, como eles mesmo, as músicas deles, que eles tocavam. Esses paraguaios, faz muitos anos, eles morreram em 1932. Eles morreram. Quando eu saí da casa do meu avô, com uma semana, recebemos notícia que eles tinham sido mortos, tudo eles. Bom, os primeiros bailes que eu comecei a tocar, depois que eu comecei a tocar mesmo, primeiro lugar que eu toquei em festa de Santo Antônio foi um lugar por nome Taimbezinho, na Boiadeira. Que aí que eu comecei a entrar a tocar com meu irmão e meu tio, que o pessoal já começaram a ver que eu tocava mesmo. Daí eu comecei a tocar, não parei mais nessas festas juninas, São Pedro, São João, Santo Antônio, que saía muito na beira da Boiadeira. Então ainda era do tempo que era o salão era socado com cupim. E a paia do barracão era feito de acuri e lampião de creosene. E aquilo ponhava cada esteio daquele, ponhava uma luz ali, nós amanhecia dançando e tocando.